Balançar o balanço. é só balançar o balancê. Yeah.

dia deixaste de ser minha amada. Lembro-me daquela tarde na praia, onde entre juras de amor tua boca eu beijava. Contigo tudo era tão diferente, acreditei que seria para sempre. Diz-me onde estás, amor, amor. Minha vida não faz sentido sem ti, amor, amor, amor. Sinto-me um caso perdido, vá, diz-me, amor, amor, amor. Se vale a pena acreditar que o sol voltará a brilhar, nossa paixão nunca vai acabar, amor, amor. Oh, amor, amor, amor. Agora sei que este amor não foi em vão. Sinto-me um pouco perdido e com dor no coração. Acreditei que seria para ser. Assim, as manhãs da Rádio Arco-Íris, domingo de manhã, com o telefone, toca. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Lionel. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão presentes agora, às 10h20 e pouco. E que estiveram... E 21, exatamente. E 21, e que estiveram com a companhia do Sr. Fortes, com o programa O Cantar do Galo. Ele saiu um bocadinho mais cedo porque ia para o... Para a vida dele? Para os votos. Ah, muito bem. Hoje é dia de votos, exatamente. Podem ir votar. Estamos aqui então, o Lionel e eu, até ao meio-dia e meio. E podem ligar, como sempre, para as suas dedicatórias ao 02 38 43 48 00. É isso mesmo, ligar. Já sabes a lição de cor, portanto, não hesitem, não hesitem. Liguem para mandar uma mensagem a um amigo ou a um familiar para o aniversário, ou simplesmente para dizer um pequeno bom dia, um pequeno olá aqui na Rádio Arco-Íris. É sempre um imenso prazer falar consigo, não é? Exatamente. Podem ligar, estamos aqui à espera. Já está, até já. Então vamos lá. Silvia. Vamos lá, Flamengo. Dormi-te no amor, fiquei esquecida. Amei-te, mas levaste a minha vida. Igual esta dor abriu uma fria. Já não está. música que alente, Silvia, levaste-me a vida, este ritmo um bocadinho de cigano. Agora vem Luís Gomes e ela vai nos interpretar Capricho, ritmo latino, ritmo quente. Luís Gomes, que já foi presidente da Câmara durante 10 anos em Vila Real de Santo António, Algarve, e ele vai se apresentar novamente às eleições. Ele combina muito bem a música e sendo autarca. Vamos lá ouvir então, aqui é o caso Luís Gomes. Já é tarde e vou ligar outra vez, sabendo que não estou só e não te vou responder. Não insistas que não será como ayer, porque esta vez é tu llanto, yo no te voy a creer. Gomes nesta dupla, um nosso amigo espanhol Pedro Corrente, uma música que dá um certo ritmo quente, boa disposição, não é? E é assim, e vamos continuar com as começar com as dedicatórias. Alors, c'est de la part de sa sœur Sylvie, toute la famille, pour sa petite sœur Céline Morera, en lui souhaitant un joyeux anniversaire qui est aujourd'hui même, avec plein de gros bisous, et elle souhaite écouter Jérusalem, la version portugaise. Donc on écoute ça. Et un bon anniversaire donc à Madame Céline Morera. Jérusalem est le meu lugar. E agora eu sei, salva-me, não me deixes mais aqui. Jerusalém é o meu lugar. E agora eu sei. deixes mais aqui. Morada sã, meio nossa, boas de ouro, está preparado. E agora eu sei, vem para minha casa. Morada sã, meio nossa, boas de ouro, está preparado. E agora eu sei, vem para minha casa. Oh, ele ama meu sangue. Oh, ele ama meu sangue. Oh, ele ama meu sangue. Vem para minha casa. Oh, ele ama meu sangue. É o meu lugar. E agora eu sei, salva-me. Não me deixes mais aqui. Jerusalém é o meu lugar. E agora eu sei, salva-me. Não me deixes mais aqui. Morada santa, meio nossa, boas de ouro, estás preparado. E agora eu sei, vem para minha casa. Morada santa, meio nossa, boas de ouro, estás preparado. E agora eu sei, vem pra minha casa. Oh, ele ama meu sangue. Oh, ele ama meu sangue. Oh, ele ama meu sangue. Vem pra minha casa. Oh, ele ama meu sangue. Jerusalém, aqui na versão de português, Alexandre Silva. Portanto, continuamos e agora foi-nos pedido Rosa Branca, não é? Rosa Branca e é da parte da Isaura para a sua irmã Isabel e para a cunhada Paula, assim como para a mãe da Paula. Com um bom domingo, então vamos ouvir Rosa Branca com a interpretação de Marisa. Rosa, peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, o peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem, quem tem, amor a seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor a seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem, quem tem, amor a seu jeito.

Ricardo Nunes aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vamos a fazer uma pequena homenagem à nossa seleção que joga hoje, não é? Às 21? Sim. Às 21 contra a Bélgica. É isso mesmo. Estás bem ao corrente? Estou. Bem informada. Quando se trata de Portugal, até gosto de saber. Até vejo. É assim mesmo. Alors, je vais faire une dédicace. C'est de la part de Bébé, Juanito, Manis, mon petit pour Mai, à l'occasion de son anniversaire qui était cette semaine. Il lui souhaite un bon dimanche, sans oublier Tonio, Kaya et Changing. Il l'aime très fort et l'embrasse et souhaitait écouter donc musique David Carreira. Et c'est également de la part du président de l'association Sol de Portugal. Para os ouvintes e dizendo que espera bem que o Cristiano hoje marque 2 golos. Eu digo até 3. Olha, se é para ganhar, que marque até só 1. Se for para a vitória, chega. Ele está batendo todos os recordes, em todos os sentidos. E para o rancho folclórico, então, de Mains-sur-Loire, ele diz, o presidente, que a associação está aberta e que a gente pode passar por lá hoje. A ver o jogo, certamente, não sei. Acho que sim. Então, vamos ouvir, diz lá. Vamos ouvir David Carreira com vários artistas, como Gui B, Ludmilla, Julia B, etc, etc, não é? Vamos com tudo. E esta música também é para os meus netinhos. Que gostam, força. Agora vamos brindar novamente. O sorriso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for primeiro a marcar golos com tudo, como de qualquer maneira, nem que seja com a, sei lá, com a mão. Oh, fogo, não, com a mão não. Mas esperemos que ganhemos este. Ah, desculpa, tenho uma chamada. Não, mas. Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Bonjour. Oui, je vous écoute. Deixa o meu airplane pronto a voar, sem descolar. Teu jeito ultra leve, deixa-me em jet lag. Em modo skyfall, em modo skyfall. E a tua cauda aeronáutica faz minha torre de controlo perder o controle. Tu és um aeroporto de paixão. A fuselagem up de alta voltagem down provoca-me um blackout. Eu fico em blackout e eu contigo love. Fazia around the world, check in and check out, check in and check out. Teu jeito ultra leve, deixa-me em jet lag. Em modo skyfall, em modo skyfall. E a tua cauda, aeronáutica, faz minha torre de controlo perder o controle. Tu és um ai, tu também és um grande avião, voa-se, não é? Como diz aqui o Sérgio Rossi. Não, ela não quer falar, não é? Ai, não tinha, não estava a ver. Não estavas então a ouvir. Vamos continuar. Eu estava a dizer que és um avião, como diz aqui. Um avião, é. Vamos continuar com Frédéric François. Mon cœur te dit. Alors, c'est de la part de Henrique Lourenço, pour sa chérie d'amour qu'il aime fort. Quelle belle déclaration. Isto é que é um homem apaixonado pela sua esposa. É lindo. Donc, c'est Frédéric François avec le titre « Mon cœur te dit je t'aime » donc d'Henrique Lourenço para a sua mulher d'amour. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi.

sei que vou sobreviver com esta dor em mim. Eu já não sou quem querias ter, porque eu já te esqueci. Não quero mais. Ele hoje também devias ter deixado dormir hoje. Ai, é capaz, não sei. Ele ainda não apareceu por cá. Deve estar na caminha, o Jerome malandro. Alors, vamos continuar com este aqui. Fernando Santana. Ah, Fernando Santana, muito bem. Alors, é da parte do Sr. Manuel Lourenço para a sua esposa, filhos, família e também para a rádio. Agradecemos. E ele queria ouvir Fernando Santana com Amo-te. Só mesmo romantismo. Isto é só love hoje na rádio. Os homens ligam para declarar o seu amor às suas esposas. É tão bonito. E não bonito. Há nada de mais bonito. É verdade. Que sorte elas têm. Olha, o homem que liga para a rádio dizendo eu amo muito a minha mulher. É lindo. Vamos continuar. Ela também está muito romântica hoje. Estou. Vamos continuar com Nuno Ribeiro nas Ondas do Mar, com Nick Cruz. E são um bocadinho mais das ondas. Nós aqui também estamos nas Ondas do Mar, mas é com a chuva. É com a chuva. Então vou te encontrar para você ficar mais perto. Só tu que me deixas fora de mim. Fico sentado colado olhar pra ti. Tudo é tão simples e perfeito estando assim. Então fica só nas ondas do mar. Me diz o caminho pra nunca te perder. Vejo nas nuvens o teu corpo. Sentimos a brisa do mar. Passa minha mão no teu rosto. Já é tarde, mas eu peço pra ficar só mais um pouco. Bebemos só mais um copo e deixamos-nos ficar. E é só tu que me deixas fora de mim. Sentado colado olhar pra ti. Tudo é tão simples e perfeito estando assim. Então fica só nas ondas do mar. Deixa-me levar. E é nesse pôr do sol que eu vou te encontrar. Porque me sinto tão bem perto de você. De você, me diz o caminho pra nunca te perder. Yeah, yeah, yeah. As memórias da vida vamos encontrar nas ondas do mar. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa. E aqui estivemos então com Capa Negra, espero que tenha sido do vosso agrado. Agora continuamos com uma música de parabéns, foi pedida da parte de... Da senhora Raimundo para o seu neto Mateu, que fez um de 7 aninhos, para os irmãos que foram batizados ontem também, ela manda muitos beijinhos para eles, e vamos ouvir então Jorge Ferreira. Hoje um grande dia de chuva aqui em Orleans, não é? Está mau, está mau. Mas nós temos sol para levar até aos nossos ouvintes com a música. Parabéns, parabéns, Jorge Ferreira. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade. Um parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite. Esquecida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Ai, parabéns então para si que está de aniversário esta semana. Agora continuamos com um novo tema de Emanuel. Eu sou Tarzão, tu és Jana. Tu és a minha Jana. Ah, foi, está bem. Vamos lá para a floresta. Ouvir. Vamos, está ruim. Se fores a fazer a Jana para a floresta. É, tu também. Faz o Tarzão, faz. Vamos ouvir, Manuel. Quero ser o teu Tarzão e tu a minha Jana. Quero ser o teu Tarzão e tu a minha Jana. Serei leão para defender o teu coração, para ele nunca sofrer. I love you, meu chuchu, I do, I do, I do. E tudo o que eu mais quero é contigo fazer. Quero ser o teu parceiro. mais quero é contigo fazer o quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Imagina tu coladinho a mim. Oh, oh, oh, sou só de tanguinha. Oh, oh, oh, sou só. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Chuchu, ai tu, ai tu, ai tu. E tudo o que eu mais quero é contigo fazer quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Imagina tu coladinho a mim. Oh, oh, oh, sou só de tanguinha. Oh, oh, oh, sou só. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. On poursuit avec le dédicace. C'est de la part de Madame Campos pour sa petite fille, pour toutes ses amies, pour toute sa famille. Elle fait un gros bisou et elle m'a dit que Jérôme n'était pas au lit. Il est en voyage. Donc tu as mauvaise langue, Lionel. Tu as dit qu'il était encore au lit. Ce n'est pas vrai. Soleil, il est en voyage. Dans le sable, c'est ça? Voilà, sûrement, je ne sais pas, je ne dis rien. Donc on va écouter Capanegra avec Nostromos y Wesh. Quando ela rebola, todos param para olhar. Cabelo

Brasil e Portugal juntos. É calor, é calor. Vem, vem dançar tristeza. Vem, vem, vem, vem. Ela bate o bum, e eu faço o bum, bum, bum. Ela bate o bum, e eu faço o bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. E eu faço o bum, bum, bum. Sérgio Rossi aqui com as platinas. E agora quem vai cantar vai ser vai um ser grande... o Jorge Ferreira com o Carro Preto. E foi pedido do senhor António Lourenço para o Manuel Lourenço de Largone, o Henrique Lourenço, a Fernanda Dias dos Santos, para todos os locutores e ouvintes da rádio, e ouvintes, desculpe, da Rádio Arco-Íris. Ele deseja a todos um bom domingo, muito, com muita saúde. E vamos ouvir. Ah, e também é da parte do senhor Moraes, para a esposa, para os filhos, os netos e toda a família, a quem deseja um ótimo domingo. Madrinha, és tu quem vai matar. Famoso Carro Preto de Jorge Ferreira. Vamos continuar e agora vamos à música francesa. Exatamente. Não é? Nós aqui vamos a todos os gostos, vamos a todas. Exato, a todas francês, espanhol, português, inglês, tudo o que quiser. É você de escolher. Então, é da parte de Mami Brites, para a sua netinha Laura, para os filhos, noras. Para todos os netinhos, então, da parte da família Brites, e vamos ouvir Johnny Hallyday, donc, avec le titre Laura. Je ne te tant à apprendre de toi. Tous ces montants retombés, moi je ne les sais pas. J'ai poussé comme on respire, sans abri, ni foi, ni loi. Ce qui m'a fait vivre était en moi. Des caresses et des sourires, et souvent passé mon tour. Je n'ai jamais appris à donner tant d'amour. Oh Laura, le temps passé me remplit de toi. N'avais besoin de place pour toi. Oh, oh, oh Laura, petit rien du tout, mais tant pour moi. Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entends. Laura, donc, pour changer un petit peu. Une belle musique, d'ailleurs, je trouve. Continuamos com uma dedicatória que foi a pedido da senhora Brites para o seu irmão Tony, que está de parabéns hoje. Muitas felicidades e muitos beijinhos para ele. Então, feliz aniversário para o Tony. Vamos ouvir a Tony Carreira com Rudy Pérez, Coisas del Amor. Tony Carreira, que brevemente vai estar em Orleans, no Zenit de Orleans. Exato. O 21 de janeiro. Ele teve um problema de saúde esta semana, mas ele já está em casa, já recuperou e certamente tudo vai correr bem. Amigo, tenho o coração ferido. A mulher que eu tanto amo vou perder.

Lisboa, na Rádio Arco-Íris, no 96.2, todos os domingos, das 10 às 12h30. E aí estávamos com Santa Maria e vamos continuar com... Agora um bocadinho de acordeão, um bocadinho de alegria, meu povo. Vamos lá. Quem é? Delfim Júnior, Império Show, de olho na Morena. Aqui damos carinho para toda a gente, como dizia o Delfim Júnior e Kim Barreiros. Não é isso mesmo, Cátia? É, sim. Para os nossos ouvintes, mandamos muito carinho, muito amor. E vamos continuar. Alors, foi um ouvinte que queria que passássemos, já nem sei falar passássemos. Português. Uma música, o título é Namoradinha de um Amigo Meu. E comigo aconteceu. Vamos gostada ouvir. Namorada e é de um amigo de Roberto meu. Carlos. Não conhece? Não conheço. Vou descobrir. Vamos ouvir então. Um grande êxito do Roberto Carlos. Loucamente, a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar. Sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo

Ai, até no colo da loura ele se lembra da morena. A morena marca sempre mais, não é? É ou não? O quê? Não. Estava a ver qual era o próximo título. Está bem, está bem. Qual é? Quero que vá tudo para o inferno. Genier, olha, é verdade, que vá tudo para o inferno. Tudo aquilo que nos faz mal, que vá tudo para o inferno. É assim mesmo, força. Tudo. Energia positiva. É. Original de quem? Roberto Carlos. Ah, era ele. Aqui é o GNR. E que tudo mais vá para o inferno. GNR. Agora, é um ouvinte, sim, que ligou para pedir Carlos Santana avec Europa. Ça va nos emmener loin. Une bouffée d'oxygène. Thank you. Santana avec Europe. Et nous allons poursuivre. Quelle heure est-il? Midi et quart déjà. Alors ça c'est... Ah tiens, ça me rappelle ma jeunesse. Et où je sens un petit peu cadeau, je connais Vubila qui a une superbe voix. Et là le titre c'est... Fala me di amor. Quase tudo quebrar todas as leis e deixar sonhar o sabor na Rádio Arco-Íris é assim. É boa. Ai, este é fixe também. Pedro Abrunhosa, se eu fosse um dia eu estou olhando. Mais do que um partido.

concerto de hoje está praticamente no fim, não é? Está a acabar. E vamos continuar com Nasce Selvagem? De Resistência. Faço a dedicatória? E depois a última é uma música para a seleção, vai ser a última. Esta é mais... Ok. Horas e horas a ouvir a música portuguesa aqui na Rádio Arco-Íris, bem entendido, mas o nosso dever paternal chama-nos, não é? A ti, sim. Vamos acabar com a música de Starlight, com Vamos a Portugal, e c'est de la part de Flor Amigo, por encourager l'équipe, a seleção, hoje à noite. Il passe aussi le bonjour à toute l'équipe de la radio. Donc et bonjour aussi, à Florent Amigo. Et puis merci voilà, pour tout ce qu'il fait pour nous. Tout son boulot, ouais, d'enregistrer les émissions. Donc on vous laisse avec. On revient après la chanson. Non, non, on dit au revoir. Eh ben on dit au revoir. Puis, donc vamos Portugal com Starlight. C'est l'heure de l'apéro. Bon dimanche à tous. Soyez devant vos écrans à soutenir l'équipe du Portugal ce soir, je crois, à 21h. On croise les doigts. On croise les doigts. On espère. On les soutient. Bon dimanche à tous. Et à dimanche prochain. Bye ciao, bye. Portugal, e lá, e lá, e lá, e oh, oh, oh, e lá, e lá, e.